vezes a gente tenta esquecer aquela pessoa, mas é o coração que manda. Aqui do lado de fora do copo tem raiva, saudade, remorso. Tô numa conveniência procurando uma essência pra ver se meu olfato esquece teu cheiro nessa fumaça de menta. Superação tá lenta, mas tô tentando. Eu tô tentando tentar não ligar, pra não ligar o foda-se e voltar. Porque depois seu amor tem nós sem roupa na sua residência. Volta pra você é raro, é raro, mas acontece com frequência. Voltar pra você é raro, é raro, mas acontece com frequência. Procurando uma essência pra ver se meu olfato esquece teu cheiro nessa fumaça de menta. Superação tá lenta, mas tô tentando. Eu tô tentando tentar não ligar, pra não ligar o foda-se e voltar. Porque depois seu amor tem nós sem roupa na sua residência. Volta pra você é raro, é raro, mas acontece com frequência. Pra você é raro, é raro, mas acontece com frequência. Bruna Abreu, o tempo da saudade.